sempre qua. Controlli il contatto del Mavi 3. todas as janelas da palácio. Aron, presente 0, minha última cidade. 50 milhas, cara, umas 40 milhas, umas 50 milhas, eu não vou dizer quase. ಇದು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬರುವ. ώρα που εξήγησε για το διάλογο μα.